mais 23 minutos. Há muito para conferir nesta emissão. Guia dos Astros, também Minuto de Saúde com o João Marques. Vamos conhecer muitas coisas nesta edição do nosso Entre o Tempo e Tudo. Para já, é mesmo tempo de Cristiana Pereira com o tema Anjo da Guarda. Esperamos que tenham uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Boa tarde. Agora temos Bruno Vieira, mas antes uma saudação especial para um ouvinte de Vila Nova de Gaia, chamado Carlos Bonaparte. Boa tarde a todos. Canção do Adeus de Bruno Vieira. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizem. Passou tanto tempo e eu sem te ver. Não sei que coisas te diria, nem quero saber. Nunca te esqueci, teu rosto em mim carrego. Hei de amar-te assim, sem toque ou apego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizem. Quero lembrar o olhar que me fez ficar. São 17 horas, mais 32 minutos, e agora vamos ter Birdie com a música Let It All Go. Logo depois, tema próprio também de Jamie Lelson, Someone For Everyone. Ainda escutamos também temas de Nemanus, chama-se Fazer Com Ela, e Laurent D. Je vois ma vie à chanter. É desta forma que seguimos nesta edição do Entre o Tempo e Tudo. Daqui a pouco, depois desta sequência, vamos começar com as diversas rubricas que dão cor a este Entre o Tempo e o Tudo. Boa tarde. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you, just just to say something real. There's a light on the road and I think you know it. Morning has come and I have to go. Don't fret, don't fret. This love's not giving up yet.

Agora temos Minuto de Saúde com o João Marques e daqui a pouco vamos ter Rapidinhas na Brasa. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. É quando a mãe não tem leite materno suficiente ou quando o bebê não está equilibrando peso e então vai precisar de um alimento extra, podemos então utilizar os tais leites artificiais em pó. A utilização destes leites deve, por norma, ser aconselhada pelo médico, se o bebê tiver algum problema específico de saúde. Se não, o mais consensual é utilizar um leite artificial adaptado do tipo 1. Alguns conselhos sobre a prática e a utilização do biberão. Uma norma universal é cada 30 ml de água, por cada 30 ml se utiliza uma colher rasa das que vêm medidas, colheres medidas dentro da lata. É muito importante lavar bem as mãos, mais até do que ferver a água ou do que esterilizar os utensílios. Isto porque a água potável ou uma água engarrafada que não esteja, cuja garrafa não esteja aberta mais do que um dia para não ser contaminada, não vai causar qualquer problema a nível de contaminação do bebê. O que causa muitas vezes os problemas de infecções são as mãos mal lavadas metidas dentro da lata. Depois de se dar biberão, devemos lavar muito bem a tetina para não ficarem restos e resíduos de leite. E lavar o próprio biberão com um escovilhão. Isso geralmente basta com água corrente, basta fazer essa limpeza. Há pais que não se sentem confortáveis sem esterilizar esses utensílios e podem fazê-lo até aos 4 meses. Obviamente que é um bocadinho um contrassenso, porque quando cai uma chupeta ao chão, os pais muitas vezes passam na prova corrente e mesmo quando cai no berço também não vão correr esterilizar a chupeta. Mas até aos 4 meses poderão realmente esterilizar os biberões. Em termos de algumas medidas práticas, é muito importante ver, primeiro verificar se a temperatura da água está uniforme, ou seja, pode ser utilizado um micro-ondas, mas deve-se experimentar nas costas da mão se a temperatura é adequada, uma temperatura tépida, e deve-se também verificar se o tejamento é um tejamento gota a gota, porque então aí será o ideal. Se for um tejamento contínuo, o bebê corre o risco de se enrasgar. Se o leite não sair, por estar um tupido com um bocadinho de pó, o bebê pode se cansar a mamar e não conseguir mamar o suficiente. Doutora Vânia Mesquita Machado. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. E agora vamos às rapidinhas na brasa, depois intervalo. E voltamos para a segunda hora do nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. Apresentam Rapidinhas na Brasa, um programa da Parada da Paródia. No verão, uma saladinha cai sempre bem. Que me dizem, é uma saladinha de piadinhas? Para mim é com tomates e pepino, mas bem aviado, filho, bem aviado. E porque a couve tem talo, e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tem taro nabo, se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo, já pensei muitas vezes, porque não tem talo grelo. Então, rapariga, que tal essa lua de mel? Uma porcaria, padrinho. A minha lua de mel meteu água por todo o lado. Não me digas. Digo, digo. O Zé levou-me para um sítio onde só havia inundações todos os dias. Essa agora? Mas para onde é que o Zé te levou, rapariga? Para Veneza, padrinho. Para Veneza. Minha querida filha, eu sempre sonhei ser avô e tu és a minha única descendente. Vê com que espécie de homem é que andas a sair. Escolhe bem, sim. Escolhe bem e manda-o fazer análises. Porque ele pode ser estéril. Eu quero que a minha única filha encontre um homem à maneira. Ai, pai, está descansado, pai. O Mário é um homem muito bem na vida. Casado e já com 5 filhos. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rocio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rocio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rocio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os Aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. Este país está a ficar com falta de gás. Ai, filho, eu a ti até te comia cru. Valha-me São Pedro! São Pedro? Porquê, Bernabé? É que o Pedro é que foi o cru. E é como estas batatas estão cruas. Lá está o pai com as suas coisas. O pai diz cada uma. Se tivesse ido àqueles concursos da televisão, hoje estava o pai mais milionário que o merceeiro Belmiro. Oh, pai, o São Pedro é o São Pedro e o cru foi o Dom Pedro da Inês de Castro, percebe? Se não percebeste e precisares de explicadora, eu explico-te que as batatas estão cruas, porque a botija acabou-se e não há cagás. Não há cagás? Pois não. E ao preço que está a botija agora, só vamos voltar a ter cagás quando a nossa filha casar. Casar? E eu? Mas que mal é que eu fiz? Oh, mãe, não me faça ameaças dessas, que eu como a sopa mesmo também esteja crua. Um momento, gente. Vamos lá pôr um pouco de ordem nisto, está bem? Para já, alguém com tendência para o trabalho braçal que vá lá fora ao pátio buscar o fogareiro das sardinhas e a saca do carvão. Boa ideia, rapaz. Tu às vezes até acertas. Ainda acabas com uma adjunto do primeiro-ministro. Rapariga, vai lá buscar o fogareiro e o carvão para a tua mãe cozer as batatas. Mas quais batatas? O que se vai fazer no fogareiro a carvão, por não haver gás, é uma valente feijoada. Feijoada? Precisamente. Para poupar no gás, vamos nós produzir cá gás em casa. Vá, mãe, apure bem essa feijoada, porque a feijoada é o primeiro passo da nossa linha de produção. Que giro! Ó, Jeijinho, e como é que se vai chamar o nosso gás? Bufogás! Bufogás! O gás que para tudo é capaz, pois com ele tudo se faz! Bravo, rapaz! E qual é o meu papel na empresa Bufogás? Ora bem, a mãe já está na produção. A chavala fica na secretaria para atender os pedidos e dar andamento à comercialização. Dona tua, conta cá comigo, que eu vou ser uma secretária a todo o gás, cá na Bufogás. E eu faço o quê, então? O pai encarrega-se do enchimento das botijas, passando o gás das bilhas para as botijas. Das bilhas para as botijas? Ah, pois, já percebi. Mas olha lá, e tu o que é que fazes? Sou o administrador. O administrador? Mas então, não fazes nada, é? Isso é o que a mãe julga. Fico sabendo que sou eu que vou ter o grandíssimo trabalho de todos os meses aumentar o preço de cada botija do nosso Bufogás. Desde que tive a ideia, já me esforcei de modo a aumentar o preço por duas vezes. Olha, por acaso já me tinha cheirado. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Ah, seu atrevido. Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. Todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Lá na Praia ao Sol é que a gente é mais feliz. Agora é assim, hominhas. Vocês ficam aqui na tenda a descansar. E nós, os homens, vamos lá para o fundo da praia jogar um bocadinho à bola para ajudar a desgastar o arroz de pimentos e a melancia. Chauzinho! Vão lá, vão, mas vão com cuidado, hein? Por causa das costões. Porque no verão não nos dá jeito nenhum nós andarmos assim vestidas de preto. Oh, Bobina! Onde é que estão os palitos? Oh, homem, eu já te os pusei à tua disposição. Ah, cá estão eles. Cá para mim, refeição sem palito é como um árbitro sem apito. Portem-se bem que a gente já volta. Oh, focas, passa a bola, pá. E lá vão eles, só todos contentes. Os homens continuam sempre assim a ser uns putos, nunca crescem, não é? Bem, o meu, pelo menos às vezes, ainda cresce assim um bocadinho. Mas não é lá grande coisa, porque isto está mal. Que não se pode ser exigente em nada, não é verdade? E quando se reclama, olha, ainda é pior. Basta lembrar o que aconteceu com o preço da água. Oh, Balbina, deixa-te disso. Quando estamos na praia, somos gente fina, é? E aqui a maré até pode encher que não se paga nada para a água. Olha, põe as preocupações para trás das costas e goza ao descanso, rapariga. É isso, mulher. Até já me sinto ministra e deputada. Eu gostava, era assim, ser como a Elizabeth Taylor. Lembras-te dela? Casou 8 vezes. Já pensaste no que seriam 8 homens a tratar de mim, já? Ah, parva! A Elizabeth Taylor casou 8 vezes. Mas não foi ao mesmo tempo, com todos eles. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, entrava um, Epá, precisava de mais portas que o Paulo. Assim de entrada e saída era. Ah, não, era, então ela gostava de andar bem entalada, coitada. Mas o que é aquilo? E vê-lhe os nossos homens a correr, todos arranhados, amarfanhados e definhados. Ai, Jesus! Mas o que é que vos aconteceu? Vocês não iam só jogar à bola lá no fundo da praia? Ah, pois fomos, Joyce, fomos. Mas apareceram-nos uns alemães e uns ingleses que nos puseram neste estado. Ai, credo, eram oligas. Cais oligas? Era, mas eram os maridos das nudistas que lá estavam. Ai, ai, ui. Não, nós só os tínhamos convidado para jogar cá com a gente, mas no melhor do jogo apareceram os maridos. Ai, Já não há fair play, é o quê? Já não há fair play. Ai, ai, ai, ui, ui, ui. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-se as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura.

e O Mundo a Teus Pés, de Bruna Guerreiro. Também vamos ter tema de Sia, Cheap Thrill, para fechar a sequência, Up and Up, dos Coldplay. E depois, mais rubricas. Até já! Birds in the sky, we can fly.

in a Picard, driving in a game, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, sing. We're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. E já cá estamos depois destes quatro temas. Hoje estamos um pouquinho às voltas. De todas formas, dizer que já passamos aqui a exceção da semana, do dia aliás, que foi a música Ship Thrill da Sia. Embora de alguma forma estejamos a acompanhar esta artista. Temos agora para ouvir, nos próximos instantes, músicas de Blue Rooms, com o tema Blue Room. Logo depois, a música de Bond e Craig David, Nothing Like This. Ainda ouvimos também outras duas músicas, aliás. Metcan com Keep My Cool. É a música que se segue e esta nunca passou aqui. E depois então sim vamos finalizar com Kiara e a música chama-se Gold. Assim seguimos nesta edição do nosso Entre o Tempo e Tudo, hoje mais musical devido a alguns detalhes técnicos que estão ainda a ser resolvidos. Mas não vou voltar às rubricas, podem ficar descansados. Até já! Nothing matters when I'm girl, you're the truth. All alone, I was here for you. When until the timing was right, give me the green light, I'll show you, girl, what you've been missing. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, as long as there's you and me, there's us. And I life can be so unpredictable sometimes. Gotta be ready to read between the lines too. You feel me? More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, long as there's you and me, there's us. And I yeah. Agora, recordações, Fernando Santana com Liguei para Dizer Que Te Amo e música de Graciano Saga, Amor Sagrado. Esperamos então que daqui a pouco sim já possamos começar a ter todas as rubricas, como é normal e desejável. Até já! Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Contigo num pensamento a insistir. E eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei para te dizer que eu te amo. E os momentos tão felizes que passamos. Se eu morrer, irão morrer junto comigo. E a dormir,

divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe. E agora, nesta edição do nosso programa, vamos ter... Sim, também temos isto de fundo, mas o que nós vamos ter outra coisa é o nosso comentário direto de Brasília, que hoje chega um bocadinho mais cedo. Já cá está ele. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento Dorcifoi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, acho que tem muita gente percebendo que as enchentes e o frio são democráticos e, mesmo que tardiamente, estão atingindo a todos. Refiro-me principalmente àqueles que tinham olhares equidistantes sobre o tsunami que atingiu o Brasil de forma avassaladora, o da corrupção. Funcionários e aposentados da Petrobras, com ganhos garantidos e suficientes para uma vida tranquila, estão sendo atingidos da forma mais cruel e inexorável. Os aposentados da maior estatal brasileira acordaram na sexta-feira passada devendo quase 200 mil reais. Explico. Com o rombo no Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, os trabalhadores ativos e pensionistas terão que contribuir para pagar o rombo de mais de 20 bilhões que a turma do A Petrobras é Nossa deixou. Sem contar que o ressarcimento de despesas médicas e com remédios também está sendo cortado. Se alguém olha ainda com o olhar de quem está em alguma elevação e a enchente não vai chegar, o frio pode atingi-los. Trabalhadores dos Correios, aposentados e da Ativa também terão gastos cortados e ainda terão que contribuir para cobrir o rombo de alguns bilhões no Postales. E se prepare, o pessoal da Funcef, da Caixa e do Previ do Banco do Brasil. Esta turma arrombou avassaladoramente tudo o que podia no Brasil. É uma coisa de espantar até lobisomem. Imagine o pessoal que teve os seus empréstimos consignados roubados pela turma do Ministério do Planejamento sob a batuta do então ministro Paulo Bernardo. E não se contentavam com pouco, 100 milhões de reais, segundo os cálculos preliminares, mas pode ser bem mais. Além de chorar pela prisão do marido, a senadora Gleisi Hoffmann vai ter que conseguir mais lágrimas e desculpas para argumentar sobre a descoberta revelada pela Lava Jato e publicada pela revista Isto É, da conta da ex-presidente Dilma, sua ida lá, mais de 400 milhões na Suíça. Este fio das ligações de Gilles Azevedo, a sombra de Dilma no Planalto com a agência de publicidade Pepper, ainda vai trazer novos dados sobre verbas que custearam as campanhas e despesas de Dilma de 2010 a 2015. Também falam em milhões. De maneiras que, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, Esta turma, que concorda com a senadora Gleice de que tudo isto não passa de uma cortina de fumaça para esconder possíveis desacertos do governo interino, também deve achar desculpas semelhantes sobre o preço do feijão e do arroz. Como a CUT só descobriu agora que tem 12 milhões de desempregados no país, que a Uni está revoltada porque está faltando merenda e financiamento para os estudantes, é possível que esta turma, que já recomendou substituir a carne por ovo, também vai dizer que a culpa é do Temer e sugerir, quem sabe, farinha e mandioca no lugar do nosso feijão maravilha. Que, diga-se de passagem, já tem o preço equivalente à sua fama. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchomas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. mil pessoas viram a Itália vencer por 2-0 a Espanha e deitar por terra o campeão das últimas duas edições do Euro, do Europeu, do Campeonato Europeu de Futebol. O primeiro gol foi marcado por Jorge Schialini aos 33 minutos, o segundo por Graziano Pelle, mesmo no término da partida, aos 90 minutos. 2-0. A Itália vai defrontar na próxima jornada, imaginem só quem, a Bélgica. Bélgica e Itália. A Inglaterra saberá, aliás, a França saberá, não, peço desculpa, França e Itália, exatamente, vai ser França e Itália, um encontro, que encontro esse que vai ser? Portanto, já só falta definir um jogo. Já agora dizer que vamos ter, portanto, nos quartos de final, vamos ter... Ora, vamos lá ver. Ajuda-me aqui, Adriana, porque são 4 jogos. Um deles, eu sei. Portugal-Polónia. E agora também este. Mas há outros, não é? A Bélgica ainda vai saber se é a Inglaterra ou se é a Islândia. O jogo começa daqui a pouco, às 8 da noite. Daqui a pouco, daqui a uma hora. Depois temos a segunda equipa, portanto, do país de Gales contra a França. Exatamente, ok, eu estava aqui errado. Porque é... portanto, Portugal, portanto, Polónia e Portugal, Gales-França... e passaram também a Alemanha e a Bélgica, mas a Alemanha, exatamente, a Alemanha vai jogar contra a Itália, exatamente, a Alemanha e a Itália. Então, os jogos são estes, e depois corrijam-me se estiver errado, Portugal-Polónia, ou Polónia-Portugal, País de Gales contra a equipa da França, contra a seleção francesa, e depois também, por fim, a Alemanha contra a Itália. O último jogo será a Bélgica contra ou a Inglaterra ou a Islândia. Se a Islândia ganhar, será a Islândia. Se não, será a Inglaterra. E teremos dois grandes encontros. Bélgica e Inglaterra. E também a Alemanha, Itália. Vai ser bonito. Esse já é um encontro definido. Já é um encontro certo. Para já, primeira parte da Guia dos Astros. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Salve, salve, essa segundona, Guia dos Astros vem aí com previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Só para começar, Guia dos Astros. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, procure afastar o astral pesado que esteja cercando seus últimos dias. Sua saúde pede uma atenção especial e para isso só existem duas coisas a ser feitas: atividade física e cuidado com a alimentação. Melhore o clima em família. No amor, afetivamente o seu par espera mais romantismo da sua parte. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, a solução para as pendências vai depender da sua paciência. No trabalho, vá com calma e não precipite os acontecimentos. No ambiente familiar, mantenha a calma. No amor, evite polêmicas tolas e sem futuro com o seu parceiro. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, momento oportuno para resolver as dificuldades que vêm no ambiente doméstico. No trabalho, não tenha medo de assumir responsabilidades. No amor, é uma fase de bom entendimento com o seu par. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, o astral favorece os negócios que envolvam transações imobiliárias e assuntos ligados à pensão, seguro ou herança. Em família, é melhor manter-se fiel às suas tradições. No amor, momentos íntimos precisam ser vividos com intensidade. Aguenta só um pouquinho que a gente já volta com mais Guia dos Astros. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Pois é, vamos para o intervalo, mas primeiro estou cá eu. Porque mesmo isso, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco para a terceira hora, para a segunda metade, assim dizendo, do nosso programa, dá pelo nome de... Exatamente, Entre o Tempo e o Tudo. Segunda parte, abri com uma história. Uma história que uma vez ouvi contada pelo Carlos Vidal, e que sempre me ficou na memória. Para já, é tempo de intervalo. Até já. Carro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial. Em qualquer lugar, a Antena Web é audível. Na verdade, nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas. www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo. Onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. Inglês, espanhol, francês e vários outros idiomas. São eles que compõem a Antena Web Internacional. Quando o ouvinte acede a inter.antenaweb.info, sabe que vai encontrar na programação da Antena Web Internacional programas, na sua quase totalidade, em outros idiomas que não o português. Ainda assim, a Antena Web Internacional é uma estação de rádio generalista. inter.antenaweb.info. Antena Web. Nós estamos aqui. Relacionar, tem alguma preferência? esse programa tem. Assinador de sons junto ao melhor dos efeitos sonoros e da música ambiente. Junte-se a ele, o colecionador de sons, terças das 4 às 5 da tarde, no Canal 1. Desde 1914 que o mundo constitui de 7 artes. No Canal 1 temos um espaço radiofónico destinado a todas elas. Trilha das Artes, a música que dá o tom a artes como escultura e pintura, não só, mas também. Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. Começou por ser Atari, depois Nintendo. Passou a Mega Drive, a Sega Saturn, a Nintendo 64, Dreamcast e hoje é o que já sabemos. Em 40 anos de indústria de videojogos, vimos surgir Nintendo para o mundo das consolas. E vimos a SEGA passar de produtora de jogos a produtora de consolas e à história. Muito há para descobrir num mundo onde nem tudo é novidade. Aliás, num mundo onde especialmente o passado está no presente. Spectrum. Às sextas-feiras, Nuno Miguel apresenta num espaço radiofónico que não pode perder se gosta dos novos e dos antigos videojogos. Spectrum. Às sextas-feiras, das 20h15 às 20h45, no Canal 1. E já cá estamos de volta ao auditório depois deste intervalo. Agora são 19 horas e 6 minutos. Há pouco falei no jogo da Alemanha, troquei um pouco aqui as equipas. Realmente Portugal, Polónia, Alemanha e Itália estava certo. Mas quanto ao restante, nem por isso. É porque o adversário do país de Gales é a França e não... Sim, é a Bélgica e não a França, como eu tinha dito. Claro, por consequência, o adversário da França ainda está por definir e não é o adversário da Bélgica que está por definir, mas sim o da França. Portanto, os jogos todos são estes: Portugal, Polónia, Alemanha, Itália, Gales, França, ou de, se quiserem, e todos com isto, com a França, ou até se quiserem, por ordem mais correta, Gales, Bélgica, creio que é o primeiro. Polónia-Portugal é o segundo. Ah, não, ao contrário. Polónia-Portugal é o primeiro. Certo. Gales-Bélgica, Alemanha-Itália e França, logo se vê. Pronto. Este trabalho de pesquisa foi uma ajuda preciosa da Adriana Pequeno, que está também aqui comigo, e que me tem corrigido constantemente, porque eu não deixo de dizer Gales-França. Agora disse conscientemente. Mas... tenho que me enganar sempre. É Gales, Bélgica, Gales, Bélgica, Gales, Bélgica, Gales, Bélgica, Gales. Pronto. Bom, isto aqui é uma miséria. Que miséria! E a propósito, tia miséria é a história que ouvimos agora contada por Luís Gaspar na rubrica Histórias. Vamos hoje ouvir uma história muito famosa, mas que nem todos conhecem. Quem já conhece, ouve de novo. Quem não conhece, fica a conhecer a história da Tia Miséria. A que vamos ouvir foi retirada do livro de Alexandre Parafita, intitulado Antologia de Contos Populares. Havia uma velha avarenta, a quem chamavam Tia Miséria, que passava os dias a guardar uma pereira que tinha à porta de casa para que os garotos não lhe roubassem as peras. Um dia passou por lá um mendigo com fome, que ao ver aquelas peras tão apetitosas lhe pediu uma, ao que ela respondeu: era o que me faltava. Passa aqui o meu tempo a guardá-las e agora ia dar-te uma, assim, sem mais nem menos. Mas o pobre insistiu: oh, se me der uma pera para matar a fome, vosso mecê pede-me o que quiser e eu tenho poderes para conceder-lhe o desejo. Oh, se assim é, aceitou a velha. Vai lá então buscar uma pera. E o meu desejo é este. Para não ter de estar aqui o tempo todo a guardar as peras, faz com que todo aquele que suba à minha pereira fique lá preso e só possa descer quando eu autorizar. Pois então esteja descansada, que esse seu desejo será satisfeito, disse-lhe o mendigo. No dia seguinte, estava a velha dentro de casa, despreocupada quanto às peras, quando um grupo de garotos desata aos gritos do alto da pereira: Tia Miséria! Tia Miséria! Estamos presos aqui em cima! Deixe-nos sair! Oh, só deixo se prometerdes que não voltais a vir roubar-me as minhas peras! Está bem, não voltaremos! A Tia Miséria deixou-os sair e ficou toda satisfeita com a solução finalmente encontrada para se livrar dos garotos. Na verdade, ninguém que subisse à pereira conseguiria sair de lá sem que ela o permitisse. Dali a dias, estava ela muito descansada quando lhe bateram à porta. — Quem é? — perguntou. — Sou eu, a Morte. Venho buscá-la, pois já está velha. A mulher ficou muito aflita, mas logo lhe ocorreu uma ideia luminosa. — Oi, Senhora Morte, deixe-me ao menos satisfazer um último desejo, comer uma das minhas peras, pois não voltarei mais a ter esse prazer. — De acordo, vai lá buscar a pera, mas apressa-te, pois tenho mais velhas como tu para ir buscar, disse a Morte. — Ah, mas como eu já estou muito velha, custa-me a subir à pereira. Por isso, faça-me mais este favor. Vá lá, vosso mecê, pediu a Tia Miséria. A Morte subiu à pereira e, conforme as previsões da velha, já não conseguiu descer. Ficou lá dias e dias e a velha não deu ouvidos aos seus rogos, pois não estava com vontade nenhuma de partir para o outro mundo. Passado algum tempo, apareceu-lhe à porta uma multidão de pessoas que, estando a Morte ali cativa, não conseguiam sobreviver nas suas atividades e nos seus negócios. Eram os cangalheiros, os coveiros, os padres, as carpideiras, as floristas, os advogados, os juízes, os escrivães e outros que tais. Uns queixavam-se por não haver enterros, outros por não haver inventários e partilhas. — Oh, Tia Miséria, deixe lá vir connosco a Morte, pois precisamos de viver, disseram-lhe. Mas a velha nem uma nem duas. Por fim, a Morte, lá do alto da pereira, depois de ouvir tanta gente a rogar por ela, resolveu propor-lhe um acordo. — Oh, Tia Miséria, vosso mecê deixa-me sair daqui. E eu prometo que enquanto o mundo for mundo, não a levo a si. Ah, se assim é, está o acordo feito, aceitou a velha. Por isso, enquanto o mundo for mundo, a miséria e a morte andam juntas, e às vezes de mão dada, e muito amigas quase sempre. Vimos a história da tia Miséria e ficámos a saber que ela anda sempre ao lado da morte. É uma história impactante esta. Eu, como já disse, tive o prazer de a conhecer. Foi uma história lindíssima e que deixou uma grande lição de moral no seu fim. Para contrapor a morte e a miséria, temos a segunda parte da Guia dos Astros, a ver se trazem, a ver se levantam o astral do nosso auditório. 18 horas, 18 nada, sim, 18 nos Açores, era isso que eu queria dizer. 19 horas, 14 minutos. Boa tarde. Já estamos de volta falando pra você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, no trabalho, excelente momento para as associações, já que está mais fácil encontrar pontos de convergências. Aproveite o dia para trocar ideias com parentes e amigos. No amor, confie na proteção dos astros nesse setor. Ouse mais, Leoninos. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, a sua capacidade de avaliação está em alta, o que favorece novos projetos e negociações no trabalho. Opte pelo silêncio e mantenha uma postura contemplativa para evitar conflitos, principalmente no ambiente doméstico. No amor, afetivamente, a sua relação inspira cuidados. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, algumas questões familiares revelam quanto você é inseguro e imaturo. No trabalho, evite o contato com pessoas negativas e tente manter os pensamentos positivos. No amor, de repente, se dê um mínimo de prazer. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião! Escorpião também é o signo do jornalista Alexandre Garcia. Olha só, cuidado apenas para não acabar deixando em segundo plano as pessoas importantes na sua vida. No amor, afetivamente, se quiser uma relação saudável, aposte na sinceridade. Aguenta só mais um pouquinho, Guia dos Astros volta para falar para você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros com Jane de Paula. 19 horas, 17 minutos. Agora temos 4 temas. Vamos ficar com música de Teófilo Granja, A Parte Que Te Falta, Agir com Make-up. Também vamos ter ainda tempo para ouvir a música dos Banda Lusa, Não Vou Mostrar o Pau. Por fim, Cláudia com Papa London, Chiquitam. Adriana comenta, diz? Seja o que isso for, da Banda Lusa, do Não Vou Mostrar o Pau, seja o que isso for. Adriana Pequeno. Eu não ia passar uma música para maiores de 18 antes das 20. Essa música, isto hoje está, é do calor. Entre o tempo e o tudo, de segunda a sexta-feira, das 5 às 9 da noite, das 5 da tarde às 9 da noite, no canal 1. Aí vem esta música de Teófilo Granja, A Parte Que Te Falta. São 19 horas, 18 minutos. Boa tarde. deixa-me ser a parte que te falta, a voz que mora em ti adormecida, a sede que te queima e sobressalta, a parte que há em mim, a tua vida. Deixa-me ser as letras do teu nome, a luz que se desprende dos teus dedos. Deixa-me ser o pão da tua fome, os olhos e a memória dos teus medos. Deixa-me ser amor, essa alegria dos versos que me dá a tua voz, as letras e os sinais da fantasia. Deixa-me ser a poesia a romper água e luz dentro de nós. Deixa-me ser, amor, a tua casa, a nascente mais pura e a mais louca, o fogo que te aquece e que te abraça. Deixa-me ser a língua em tua boca. Deixa-me ser o ombro da saudade, onde o teu corpo se rende já cansado. Deixa-me ser a tua claridade nos versos do poema inacabado. Deixa-me ser, amor, essa alegria dos versos que me dá a tua voz, as letras e os sinais da fantasia. Deixa-me ser a poesia, romper água e luz dentro de nós. Deixa-me ser, amor, essa alegria dos versos que me dá a tua voz, as letras e os sinais da fantasia. Deixa-me ser a poesia a romper água e luz dentro de nós. Sem make-up, ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up. Ela é linda, linda sem make-up. How's it, yeah? Got it, yeah. Sem batom, yeah. Ela foi abençoada, yeah. Com o olhar, com o dom, yeah, de parar o trânsito na estrada. E ela não precisa, yeah, de se pintar para provar que ela não precisa. Pra quem inventa se ela é

Agora temos Loucura de Susana. Daqui a pouco, mais rubricas. Mais quatro temas, daqui a pouco Vinil e Túnel do Tempo. Para já, tempo de escutarmos Smack com Ashcams dos, depois Let's Go dos, Let's Share dos Fingertips. Ouvimos também Capaz de Tudo na voz da Marlene Costa. e Amor Livre de Eneida Marta. Quanto à música dos Fingertips, refiro que já é com a vocalista Joana Gomes, a vocalista então dos Fingertips. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Até já! Consigo ser apenas teu amigo, baby. Tudo que eu fiz para ficares comigo, nunca pensei vir a estar sozinho. Tentei, mas não consegui. Dei passos bem largos para chegar a ti. És tu que eu quero, já me convenci. Vou lutar até o fim para ter em qualquer lugar. this for a long time. And you still have the chance to let it shine, yeah. Your dream is just about to start. Nobody here can make you stop to share. Let's share. Together the next day. Your dream is just somebody's start. You have some magic in your heart to share. Let's share. Rise up to the sky. Que possa fazer.

momento, amor livre estão na sangue. Gosigora e kuma, quando fica assim. Gosigora e kuma, oh, quando fica assim. Gosigora e kuma, oh, quando fica assim. Gosigora e kuma, oh. Boia pra mim, riba de uma sossega. Rafael Garicho vai chorar se larma ninguém do mar. Tem socorro com o cobrinho. Na boia pra mim, estamos de volta, ouvintes. Agora temos ecrã digital já muito perto das 20 horas. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Os drones portugueses que vão levar internet ao mundo já estão a voar. A startup realizou com sucesso o primeiro teste dos drones que têm capacidade para distribuir internet devido à grande autonomia de voo que conseguem atingir. Em maio, a tecnologia vai-se mostrar às grandes empresas do setor. Os drones que têm capacidade para distribuir internet pelo mundo já tiveram o primeiro teste de voo e o treino decorreu com sucesso. Agora a Starweb aponta baterias para oficialização das suas intenções de crescimento. A apresentação oficial do Sky Orbiter, nome dos drones, será feita a 30 de Abril no Aeródromo Civil de Castelo Branco. Mas poucos dias depois, a jovem empresa do Barreiro vai viajar até Las Vegas, nos Estados Unidos da América, onde mostrará aos seus investidores os seus planos para a curto e a médio prazo. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. We'll be right back.

volta, Guia dos Astros, falando pra vocês de Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitariano, seu lado profissional passa por um momento de mudanças. Aproveite o período para buscar novas oportunidades e colocar em prática seus planos mais ambiciosos. No amor, tente dar mais qualidade à sua relação com o seu par. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, insistir em manter tudo como está no trabalho só lhe traz aborrecimentos e estresse. A fase é de mudanças, principalmente para as questões profissionais e pessoais. A 2, seja bem mais cautelosa em suas cobranças. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, o momento profissional é de demonstrar as suas qualidades e principalmente de valorizar o seu talento. Você passa por um momento de energia alta e propício a realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, aproveite! Afetivamente, o seu problema será controlar os ciúmes. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, o momento é oportuno para dar conta de todas as suas tarefas no trabalho. Disposição para resolver os problemas que está valorizando. A atenção das pessoas mais próximas será importante para incentivá-lo. No romance, o clima será de muito carinho. Ok, pessoal, a gente tá indo nessa. Guia dos Astros volta amanhã, aqui na melhor sintonia. Beijos, até lá! Guia dos Astros, com Jane de Paula. E já cá estamos de volta, depois desta Guia dos Astros. Disse-lhe que tínhamos música. Esta... Não, Daniela Costa, não podem falar. Os ouvintes não ouvem, mas está aqui connosco a Daniela Costa. Chegada do Brasil. Trouxe especiarias. Isto... E este açúcar é diretamente de uma cana de açúcar aí de Caxias do Sul. É uma maravilha. Sim, podes falar, ninguém te ouve. Podes dizer mal-me à vontade. Bom, agora mais aprofundadamente para os nossos ouvintes. Vamos ficar aprofundadamente como quem diz. Bem, isto já houve um pouco de tudo, não é? Portanto, vamos lá. Os Vira Casaca com as Betinhas de Santarém. Daqui a pouco o vinil com o João Santareno. Boa noite. Bem-vindos à última hora do Entre o Tempo e o Tudo. Santarém, ando E estamos de volta, ouvintes. Agora tempo, já que estamos na parte do rock, vamos a chutes e pontapés com o João Santareno em mais um Vinil 80. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Em 1982, era moda cantar rock em português. Os Chutos e Pontapés estavam lá. Era o segundo disco deles, um single, que ouvi até à exaustão. E podes crer que vais duvidar do meu gosto depois de também o ouvires. Trago-te o lado B de Toca e Foge, uma música sem história, chamada Papá Deixa Lá. A vocalização não é a melhor, mas sempre simpatizei com esta música, sobretudo com os solos de guitarra. A rodar em vinil, Chutos e Pontapés. Papá Deixa Lá. Obra.

fenomenal, em perfeita consonância com a exuberância do filme. Este é o tema principal. A rodar em vinil, os Queen com Flash Gordon. Estamos de volta, depois deste momento musical dos Queen, Flash Gordon. Agora temos És Tudo O Que Eu Sonhei, do português Johnny Gama. Estamos de volta, são 20 horas e 29 minutos. E vamos prosseguindo com mais dois temas. Agora com a música que vamos ouvir, chama-se Só Te Quero Dizer. Aliás, não, a música que nós vamos ouvir chama-se A Festa, é da cantora Tuxa. Já a da Sónia, que não é a Cortês, chama-se Só Te Quero Dizer. E é assim que vamos seguindo nesta edição. Enfim, teremos daqui a pouco mais uma rubrica, que neste caso serão as soluções práticas. Eu espero que gostem. E já estamos, se dão conta, na última meia hora do nosso programa. É sempre um prazer estar convosco. A Adriana diz que está a festejar porque já falta pouco para ir para casa. Portanto, é, enfim, é uma festa, é uma alegria. Hoje estou mais acompanhado. Por norma costumo estar sozinho, mas hoje tenho aqui a companhia da Adriana Pequeno e da Daniela Costa. Daniela Costa, que diz que cada um tem o que merece. Pois é, por isso é que eu hoje tenho duas beldades à minha frente. Pronto. Enfim, vamos seguindo com mais música. Então agora, como já disse, com Tuxa e o tema A Festa. E depois Sónia com Só Te Quero Dizer. Yeah. chegou o verão e a festa popular. Vamos pro baile dançar ao luar. É alegria até amanhecer. Em todo lado há festa pra bailar. Em cada aldeia o som vai balançar. Com este ritmo tudo vai mexer. Vem daí pra bailar. Deixa o corpo balançar. Vem daí, vem dançar. Mexe e põe as mãos no ar. É festa de verão. O amor está no ar. Vai tudo pro baile. Com a banda a tocar. É festa de verão. Ninguém vai parar. Vai tudo pro baile. É sempre a bombar. Há festa na aldeia. Vem que o baile vai começar. Passa a fanfarra sempre a tocar. É alegria até o sol nascer. Em todo lado há festa pra bailar. Em cada aldeia o sol vai balançar. Com este ritmo tudo vai mexer. Vem daí pra bailar. Deixa o corpo balançar. Vem daí. É festa de verão, o amor está no ar. Vai tudo pro baile, com a banda a tocar. É festa de verão, ninguém vai parar. Vai tudo pro baile, é sempre a bombar. Há festa na aldeia. cá estamos nesta vida cheia de listas brancas e pretas, traçadas algures por códigos de barra que ondeiam pelas nossas vidas. A Daniela, queres contar a anedota aqui no programa? Está bem. Pronto, então vamos à última sequência musical. Vamos ficar com os 4 temas que fecham esta edição. Vamos ficar com Comigo Andas na Linha, música da Nikita. Depois, aliás, não, para já, e antes disso, temos as soluções práticas e depois sim as despedidas. Onde é que eu já ia? Vamos lá então às soluções práticas. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis. Emoções positivas para o seu quotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Ora viva! Hoje vamos falar sobre o stress urbano. Elementos como o computador, o telemóvel ou o carro, que foram concebidos para melhorar a qualidade de vida, podem produzir um efeito contrário. Há quem os associe a diversas patologias. Saiba como se deve proteger destes riscos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que elaborou um estudo intitulado Prevenir as Doenças em Ambientes Saudáveis, deixou muito claro que viver num ambiente pouco saudável é responsável por 24% das mortes em todo o mundo. Esta investigação inclui países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento e, como era de se esperar, nestes últimos, a água e as más condições de higiene originam 94% das doenças mais comuns. No entanto, os habitantes das grandes cidades também não estão isentos de perigo. O estudo conclui que fatores ambientais, como as radiações, os campos eletromagnéticos, os edifícios ou o ruído, causam aproximadamente 17% das mortes nos países industrializados. Um exemplo muito significativo são as doenças cardiovasculares, muito relacionadas com o elevado grau de sedentarismo que caracteriza a sociedade urbana. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu quotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Estamos de volta, depois deste momento. Eu gosto sempre, quando a Daniela e a Adriana se colocam em sentido, quando eu entro no ar. É giro. Sabem, estávamos aqui a conversar todos em off e entretanto a Daniela estava aqui a contar-me um episódio. Uma vez foi com a Adriana ao supermercado. E estavam a fazer compras. Eu já agora comecei, não posso. Então basicamente a Adriana pediu à Daniela. Aliás, a Daniela pediu à Adriana para ajudar. E a Adriana disse: olha, aqui diz para ler o código de barras. E a Daniela começou a ler: lista grossa, lista fina, lista grossa, lista fina, lista muito fina, lista grossa. Pronto. Ela deu uma autorização para contar esta piada. Eu perguntei: mas Daniela, isto é um momento assim um bocadinho insólito, mas eu posso contar mesmo? Ela disse: pode, está à vontade. Pronto. Um momento insólito, sabem o que é? Eu não estou habituado a ter companhia no programa, portanto hoje é um dia de festa, um bocadinho, como diz a Tuxa. Vamos finalizar. E pronto. Vamos finalizar, como eu dizia, com a música, a primeira música de Ernesto Sedovim, O Tal Homem Sou Eu. Depois, Filipe Delgado com Vidas Trocadas. Há muito tempo que não ouvimos esta música. Ficamos também com A Feiticeira de José Alberto Reis. E encerramos com

Banalum. Acende emoções, fica à minha beira. Quero te envolver num mar de ilusões. Tu, meu doce, fonte de mel e meu tesouro que o universo trouxe para me banhar na luz do ouro. Criança. Outra, meu Deus. esquecerás.